JCast. Oi! Oi! Flor da pele assim. Não éramos tão liberais assim. Não éramos tão cintilantes. Rant surpresa. O Johan acabou de ligar e já tô gravando. Johan, por que tanto sono? Mano, não tô com sono não, é que eu tenho que dormir pra poder trabalhar. Por isso que eu tô indo dormir agora. O Johan, ele sai pro canavial 2 da manhã, né? Vai fria. É, quase. É, 4 horas eu tenho que estar acordando, então... Delícia, hein? Eu tenho que dormir, senão... É foda, senão não dá. Então, né? Aquelas lendas paulistanas de trabalho, né? E eu sempre pensando, não, comigo não vai acontecer, blá, blá. Terça-feira fica até 7h30 da manhã na agência. Parabéns. Muito obrigado. Que eu mereço, né? Eu já cheguei a trabalhar também assim, já umas 28 horas seguidas também. Eu não recomendo pra ninguém, principalmente se você não tiver ganhando nada a mais por isso. Ah, se você não tiver ganhando nada a mais, é demais. Pois é. Nada, nenhuma janta eles te deram, nem as esfirras. Não, me deram sim, me deram Subway, me deram pão e pizza e energético e o táxi pra vir pra casa. Porra, só de táxi deve ter custado mais do que eles ganharam. Mora longe pra caramba. Conta aí, Johan, o que você fez de bom pra gente trabalhar? Olha, cara, tenho assistido tudo que tem pra assistir atrasado. Porque tá louco, vou te falar, meu trabalho tá demais. Eu baixei uma animizada do cacete, né? Tudo por torrent, que é o único jeito hoje em dia, né? Não, eu tô baixando. Eu ainda continuo baixando tudo por direct download, mas... Tá baixando coisa nova, né? É, não, é coisa nova. Eu fiquei de saco cheio, comecei a baixar umas coisas mais antigas, uns episódios atrasados de Vanguard. Comecei a ficar de saco cheio, que, tem que abrir, tem 5 links, eu tenho que abrir todos eles pra ver qual que tá funcionando, qual que não tá. Aí chega em servidor que não faz as coisas sozinho, tem que ficar digitando captcha, sabe? Jogar essas porra no torrent. O problema é que agora a maioria dos servidores, hoje eu tava tentando baixar, todos eles estão com um vírusinho ou outro, se não tiver com um antivírus ligado bem, assim, hoje um que eu sempre usei aí já pegou hoje 4 malwares, entendeu? Na página do bagulho. Caramba. Mas aí eu baixei e nem assisti nada ainda, na verdade. Não vi o BlackRock Shooter novo pra comentar. Ah, eu vi. Viu, e aí? Eu não, sabe qual é o problema? É que eu não conheço muito do outro, do antigo. Mas então, olha só, pelo que eu sei do outro, você não precisa conhecer muito, ele é tipo um videoclipe de 30 minutos. Não, porque eu lembro de ter visto uma animação, aquela animação que aquele maluco lá, o Yamayan, não, como é que é o nome dele? Yamakan. Não tinha feito um negócio também? Então, tinha... tem um OVA de BlackRock Shooter do Yamakan. Então, eu tinha visto esse OVA, eu também assisti. Só que a história nova desse anime de agora não tem absolutamente nada a ver com aquela história. Sério? É uma história meio assim, é meio como se... Tem aquela garota principal, aí tem a outra, que é aquela... Como é que é? School, não sei o quê... E aí tem uma outra loirinha. E aí, por exemplo, eles vão contando a história no mundo real da relação delas, de como elas se relacionam, tem uns problemas de relacionamento e tal. E aí aquele mundo da BlackRock Shooter é como se fosse a representação dos problemas que elas estão passando, se tornam batalhas nesse outro mundo. Mas então, OVA, um negócio assim meio... Então, mas eu não. Eu acho que não, no OVA parece que a menina vai pro outro mundo. É menos. Explica menos no OVA, entendeu? Esse é mais assim mesmo. Esse é mais como se aquela parada no outro mundo não tivesse ocorrendo de verdade, entendeu? Simplesmente uma representação, mais nada além disso. Cabeça é o que parece, menina. Né? Mas bem chatinho mesmo. Eu não sei como funciona, porque eu sei muito pouco do OVA, a única coisa que eu vi de BlackRock Shooter foi a música e o clipe. Então, a música, a abertura é com essa música, aquela... E as figures lindas. Aí, o OVA, tudo que eu ouvi dizer é que era um videoclipe de 30 minutos, que tinha uma menininha fazendo coisas de menininha e, de repente, aparecia pessoas lutando do nada, ninguém entendia muito bem o que estava acontecendo. É isso. Mas é que assim, nesse anime novo, não dá a entender que nem no OVA. No OVA dava pra entender que ela ia pra um outro mundo. Beleza, esse anime novo não. Tipo, o que dá a entender é exatamente isso que eu falei. Parece que é só uma representação, é como se fosse um sonho. Parece mais, nada, mais legal, né? Parece mais interessante. Mas a história é muito bobinha, assim, muito chatinha, sabe? A menina, uma não pode sair do lado da outra, e a outra quer ser amiga da outra, e blá, blá, blá, blá, blá. Então, tá. Mas enfim, eu que não fiquei traumatizado com o fim de Lost, ao contrário de certos Johans presentes na sala, tô assistindo Alcatraz. E é bacana, cara. É, parece muito menos com Lost e muito mais com Fringe, na verdade. É, o Chris resumiu muito bem, sabe? Parece que pegaram um plot de um episódio de Fringe e falaram, que plot legal, por que a gente não transforma numa série? Porque, mas é meio sobrenatural, assim? Então, rola a mesma ciência sobrenatural, sabe? Uhum. Só que tem... ela parece ser mais simples. O que que acontece? Sabe qual é a trama? Não. A trama é o seguinte. Sem nada. Alcatraz fechou, né? Nos anos 60. E, uhum, enfim, o motivo oficial no mundo real e na série é só uma desculpa, é que faltava verba e tal, e não tinha dinheiro, o governo tava conseguindo manter a prisão. Fechou. Na série, o que que aconteceu? Parece que do nada, um certo dia, todo mundo que tava dentro da prisão sumiu. Desapareceu completamente. A série começa com um pessoalzinho chegando de barco na prisão e não tem absolutamente ninguém lá. Tá deserto. Uhum. E aí essas pessoas que desapareceram estão começando a aparecer no presente. É meio aquele... 4400, não sei. É, 4400, 4400. E estão aparecendo no presente, tanto presidiários quanto pessoas que trabalhavam lá, que desapareceram também. Uhum. E aí cada semana tem um prisioneiro da semana, sabe? Tem um dos caras da época que apareceram no presente, que estão fazendo alguma coisa. E aí tem esse grupinho da FBI pra investigar. O Hurley tá lá, o Hurley é PhD em criminologia e... O trabalho dele sempre foi relacionado ao Alcatraz. Ele tem uma loja de quadrinhos e ele escreve, desenha uma história em quadrinhos de Alcatraz. E é isso. Toda semana tem um prisioneiro. E o plot vai desenvolvendo aos poucos, mas bem rapidinho, na verdade. Até mais que Fringe. No quarto episódio você já sabe bastante coisa e tem bem menos mistério, eles seguram muito menos. Enfim, porque é bem mais seguro, né? Eu não consigo mais ver hoje em dia acontecendo uma série como Lost, que era seguida, que não era episódica de forma alguma, ou como 24 horas, e mesmo 24 horas também era um pouco episódico, né? Porque, enfim, as temporadas eram fechadas. Uhum. Eu não vejo mais isso acontecendo hoje em dia. Porque é muito arriscado, é você investir muito dinheiro pra uma coisa que a pessoa tem que acompanhar do início ao fim, sabe? E como aconteceu com Lost, mesmo Lost sendo um caso de sucesso, a audiência ia caindo ao longo das temporadas, porque o pessoal ia cansando e era difícil pegar gente nova pra assistir, porque a gente nova tinha que assistir desde o início pra conseguir entender alguma coisa e tal. E por isso, não ser seguro, eles estão apostando no episódico, assim como o Fringe é episódico, né? Só que Fringe também não tá dando certo, suspeito eu, por ter tramas muito complicadas. Você não tem tramas de episódios complicadas, mas você tem um geral, um panorama geral que envolve universos paralelos e linhas do tempo alternativas, e universos paralelos e linhas do tempo alternativas, e é tudo muito confuso. Você assiste Fringe? Assisto, gosto bastante. Até hoje... É bom mesmo? Eu gosto, cara, gosto bastante mesmo. Vou assistir. Apesar de ter muita gente que tá reclamando hoje em dia. Porque, enfim, você tem o mesmo personagem 5 vezes, sabe? Você vai ter um personagem numa linha no universo, você vai ter um personagem no universo alternativo, você vai ter o mesmo personagem no universo alternativo, numa linha do tempo alternativa, no universo alternativo, e numa linha do tempo alternativa, no universo normal. E você vai ter o personagem do universo alternativo fingindo que é o personagem do universo normal. E, enfim, é uma grande suruba de personagens indo e vindo e fingindo que são outros. Mas então, por ser uma trama muito complicada, em Alcatraz eles parecem focar num mistério muito mais simples. Tipo, você só tem uma questão de sci-fi fantástico pra explorar. Por que esse pessoal tava lá e agora tá aqui. Uhum. Então, provavelmente não vai vir nada muito mirabolante disso e vai ser mais uma série de... Quantos episódios já tem? Acho que tá no 6, no 5 ou no 6, algo assim. Por aí, acho que eu vi 4. E os casos são bem interessantes. O primeiro caso do primeiro episódio é bem fraquinho, mas ele é mais só pra você saber o que tá acontecendo mesmo. Produção mesmo. E do segundo episódio em diante, o segundo, terceiro e o quarto caso eu gostei bastante. São bem interessantes. E tem um quê de é mais sobre serial killers, no fim das contas, ou enfim, o probleminha da cabeça dessas pessoas, e o mistério tá lá como pano de fundo e... Ah, mas aí o que que eles fazem com essas pessoas? Eles mandam elas de volta, eles botam na cadeia? Eles prendem de volta em Alcatraz. Em Alcatraz. Alcatraz virou uma base de operações, eles operam em Alcatraz, esse grupo da FBI, e eles estão prendendo o pessoal em Alcatraz também. Alguns morrem, alguns são presos, alguns nem presidiários eram, enfim, cada episódio é uma coisa. Mas eu tô gostando por enquanto, vai ser cedo demais pra dizer qualquer coisa. O que eu não vi foi aquele Person of Interest do Ben, né? Não sei se é legal, não sei de feedback, não sei de absolutamente nada. Não sei se tá dando certo, se vai ser cancelado, não sei nada. É. Você pelo visto também não. Eu também não vi, não. Não vi. Eu tô assistindo, só acompanhando os animes e ainda tá difícil, então... E você tem feito mais alguma coisa além mesmo. De trabalhar e ver anime? Não entendi. Você tem feito mais alguma coisa além de trabalhar e ver anime? Não. Legal. Eu sou tenho bem... lido sobre. Tenho lido sobre motores iônicos e de plasma. Serve isso? Não, né? Caramba, não. Na verdade serve, né? Porque, né? Não, mas deixa eu ver. Sabe uma coisa que eu queria falar, que acho que a gente não comentou nada? Era sobre o Doctor Who na cultura, né? Isso, é, verdade. Hoje eu tava vendo mais notícias sobre isso e eu vi uma declaração da cultura que eu não entendi nada, não entendi absolutamente nada, mas Doctor Who em março na cultura, na TV Cultura. É, você viu o clipe dublado? Não, tem um clipe dublado? O clipe dublado, peraí, deixa eu consultar aqui a minha assistente de assuntos Doctor Who. É, aquele clipe dublado realmente do filme? Não. Tem certeza? Não é? Não, é. É a mesma dublagem. Então, tem um clipe dublado que aparece só o Vortex e umas frases soltas, que nem chega a ser um diálogo fechado, são umas frases soltas dubladas, da Rose e do Nine. E assim que saiu, o Adri suspeitou que fosse do filme de 96, do oitavo Doctor, que foi dublado, ele tem uma versão dublada, e que fosse feito por fãs, mas não. É, pelo visto é a dublagem mesmo. E... enfim, né, dublado. Ah, então o que eu estranho... não vou elogiar a dublagem, né, gente, por favor. Não, o estranho que eu vi da dublagem foi assim, a declaração da cultura hoje, que eu vi naquele... como é que chama? Aquele blog que a gente sempre vê de Doctor Who, do brasileiro, Universo Who. Universo Who. Sim. Aí tava uma declaração da cultura falando que, Doctor Who vai vir mesmo pro Brasil, tá? A gente não tem mais informações, vai chegar em março, e com referente à dublagem, vai ser dublado, nós vamos exibir só a partir da nova série, né? Ou seja, do nono pra frente. E a gente, a cultura já recebeu o Doctor Who dublado já, da BBC. Então, tudo que eu sei é o seguinte, Doctor Who veio dublado da BBC, mas foi dublado no Brasil. Então provavelmente a BBC Brasil teve algum envolvimento pra escolheu o estúdio e foi dublado aqui. Não. Tá, mas aí a BBC não, Brasil era veio... o estúdio do Rio. Eles dublaram aqui e aí depois venderam. Aí eles dublaram primeiro e falaram assim, não, nós vamos vender pra alguém, é isso? Eu acho que sim, suspeito. Ou então eles fecharam e aí dublaram e falaram pra cultura, não, nós já vamos te entregar pronto. Ou isso também, pode ter sido. Talvez até pra... sei lá, eu acho que... a dublagem... A gente fala BBC, mas a gente esquece que tem o braço da BBC aqui no Brasil. E ela provavelmente foi quem cuidou disso, sabe? Então a BBC só virou e falou, beleza, a gente vai vender pra vocês exibirem, mas quem quer cuidar disso é a gente. Quem escolher isso é a gente. O braço da BBC no Brasil é simplesmente uma tradução do site, né? Sim, mas você tem uma equipe aqui, né? Você deve ter alguém aqui que deve ter mexido um pauzinho ou outro por ter algum know-how. Enfim. Ou não, eles contrataram as pessoas, eles procuraram alguém, eu não sei. Eu só sei que a dublagem foi feita no Brasil. Foi... tem que ter, né? Foi paga, foi mandada pela BBC, né? E eu não sei se foi antes ou depois do acordo com a cultura. Vai começar do nono Doctor, vai ter tecla SAP. Eu vi isso aí no anúncio original também. E vai ter tecla SAP onde estiver disponível, né? Isso que é o problema, né? Pois é. Mas enfim, né? Acho que tudo faz, não? É válido, né? Acho eu não sei se os fãs de... eu não sei quem ainda assiste televisão, né? Eu não sei até que ponto esse tipo de... tipo, o Doctor Who passar na cultura vai fazer com que as pessoas... gerem uma nova onda de fãs brasileiros. Eu acho que isso não vai acontecer. Então, porque... depois que eu vim pra cá e que eu comecei a ter dinheiro, comecei a trabalhar, comecei a ter uma vida, eu voltei a comprar mangá. E assim que eu voltei a montar mangá, eu comprei por uns 3 meses e pensei bem, sabe, no que eu tava fazendo. E vi que por que eu tô fazendo isso. E eu fui pensar bem sobre o assunto e tal. Fui pensar em coisas que eu nunca tinha pensado antes. E eu não sei, eu não vejo porquê. Mas você incentivar... você tem poucos motivos pra incentivar o mercado nacional, no fim das contas, sabe? Então para pra pensar, o que eu ganho se o mercado nacional tiver bombando, sabe? O que eu ganho é, se a coisa que me interessa tiver um público grande o suficiente, a gente vai ter merchandise oficial por aqui, muito mais acessível e muito mais barato. O produto em si, eu posso puxar de fora. Seja baixando, seja por streaming, seja comprando, o que for. Então eu realmente não vejo nenhuma grande vantagem, porque eu realmente não acho que Doctor Who vai virar algo grande o suficiente pra que a gente tenha merchandising. Se virar, beleza, ótimo. O que eu acho assim, eu acho que se, por exemplo, passasse na Globo, eu acho que você não, poderia dizer que ia ter um também, impacto, né? Totalmente diferente. Ou não, cara, um monte de coisa passou na Globo e... não, tudo que... não, cara, se o cara passa... quando o Lost passou na Globo e o nego assistiu Lost na Globo de madrugada e teve gente... que... será que o Dr. Who teria o mesmo... então, mas assim, o problema é esse. O problema é que se fosse passar na Globo, a Globo ia fazer a mesma coisa. Sábado, 2 horas da manhã. A cultura já tem... provavelmente deve passar num horário bem legal. A cultura deve passar num domingo à noite, alguma coisa assim, entendeu? Você vai gerar uns fãs, só que eu acho que vai ser bem, sei lá, pouco expressivo mesmo. assim. Então a minha opinião eu sobre o assunto. Mas eu fico feliz, eu fico feliz, assim, né? Sei lá, eu acho bom, né? Sobre o assunto é que bom que tá aí. Bom, gente que não conhece, talvez conheça. Não, o que eu espero é um evento de divulgação. Até acontecer alguma coisa, não significa nada. Ah, eu espero um evento de divulgação com o Doctor no Brasil, entendeu? Alguma coisa assim. Uh-huh. Às vezes, né? A cultura tá no. Uma coisa bacana é que dá pra ver que a cultura tá bem engajada. Tinha um textinho no Facebook que eles fizeram perguntas, sabe? É, respondendo as questões, tipo um faquezinho das maiores dúvidas. E deu pra ver que eles entendem do produto que eles estão trazendo, eles sabem do fanbase, eles sabem, pelo menos, uma noção de que tipo de fã, com que tipo de fãs que eles estão tratando e tal. Então, talvez por esse cuidado, eles acabam incentivando outras iniciativas que não sejam só trazer a série. É, eu acho assim, se, por exemplo, se sair os DVDs originais, tá, pra mim já tá bom. Aqui no Brasil. Sim, né? Eu sinto falta de coisas bonitinhas, na verdade. Não quero só o DVD com os olhos, caríssimo. Ah, é que é difícil de sair, né? Mas caríssimo não, aqui não sai tão caro. Nossa, me dá um Confidential. Olha só, um DVD que vem com Confidential. Já fico feliz. Mas, um boxezinho com todas as temporadas baratinho, quem sabe? Pode sair. A cultura faz bastante coisas assim, em DVD, especiais, esse tipo de coisa. A cultura faz bastante. Tomara que saia alguma coisa, tomara que gere novos fãs, assim, sei lá. Um ânimozinho, sabe? Eu tava bem diferente, mas hoje eu vi essa coisinha no Facebook e tal, e vi que eles estão realmente sabendo com que produto eles estão lidando, então rola uma pequena empolgação de do que pode acontecer. Uhum. Mas, né? Que bom, tá aí. Eu ia falar outra coisa, que eu não lembro. Ah, tá, eu ia falar que enfim, né? Eu trabalho apesar de eu estar em momentos com muito trabalho, eu tenho momentos muito ociosos, e aí eu tô preenchendo esses momentos muito ociosos com coisas. Que não são assistir coisas e tal, são coisas um pouco mais rápidas que eu posso fazer entre um trabalhinho rápido e outro. Então o meu Firefox, ele tá com três coisinhas novas lá, que é o Palm Spring, o Filmo e o Neopets. Cara, o Neopets é muito Neopets bom. Neopets é velho. Tem uma conta aí no Neopets, cara? Eu cheguei. Hã? Você chegou a criar na época? Eu cheguei a criar na época. Eu tive uma conta em 2002, só que na época eu não dei muita bola. Hoje em dia eu tô gostando, cara. Tô gostando. Eu tenho um elefante, que é a Ganesh, e tenho um Katik, que é o Rony Walsh, que é o nome do meu cachorro, que eu coloco em tudo que é bichinho que eu tenho, que não existe. Ambos são travestis. É, ele é um garotinho que se veste de menina, e ela é uma garotinha que se veste de menina. Ela não é uma travesti. Enfim. E eu não sei se aplica. Se aplica? Se aplica. E é isso. É, eu tenho todo um plot na cabeça pra eles. O meu Katik se veste com roupas de japonesa, com kimonos femininos. E o minha Ganesh mantém o negocinho indiano que os elefantes têm na cabeça, mas se veste com roupas europeias vitorianas. Ela tem um reloginho de bolso. E ela tem toda uma historinha na minha cabeça que eu não vou contar aqui, que é esquizofrenia demais. Que me lembra que eu tô com saudade da Fique Italiana. Acho que a gente devia. Eu queria levá-la pra um outro meio, pra um outro projeto que a gente tinha aí, mas esse projeto tá meio parado, então talvez a gente tenha Fiques Italianas no Dozo. Você sente falta da Fique Italiana, Iorra? Nenhuma foto, nenhum pouco. Quer participar? Se você quiser participar das gravações, a única coisa que você precisa fazer é comprar uma garrafa de vodka barata. Uhum. Aí a gente bebe e a gente grava. Eu não gosto de beber, então, sei lá, eu prefiro ficar por fora desse. Eu desaprovo completamente a. Você desaprova a Fique? Uhum. Por que, cara? Porque eu não gosto. Não, gente, acho legal. Mas é uma coisa tão complexa, tão interessante, você lá, apa no Vaticano. Não gosto. Deixa. Eu prefiro deixar essa loucura pra vocês. Não associar meu nome a esse tipo de. Eu tenho altos TXTs, cara. Seu nome já tá associado, você é um papa. Eu sei. E inclusive a próxima parte que a gente tem planejado, que a gente tem um esboço, né? A gente tem um esqueleto que a gente planejou na parte anterior. E eu anotei algumas ideias pra gente usar depois. Tem as Guerras Vaticânicas e você vai ser um personagem muito importante, né? Nas Guerras Vaticânicas. Você e todos os segredos de Fátima. Enfim, vamos pra esse bloco? É bloco de quê? É o bloco de. Caramba, qual é o nome do negócio? Qual é o nome do negócio? WabSabe. Um bloco de WabSabe. É um documentário que a gente viu da BBC4 e que é um conceito interessante que a gente vai tentar explicar. É legal que é uma palavra só e é um podcast inteiro sobre uma palavra só. E é isso. Que ótimo. A BBC4 pode fazer um documentário inteiro sobre uma palavra só, porque a gente não pode fazer um podcast sobre uma palavra só. Mesmo. Plenamente. Não tem problema nenhum. Então vamos. Tchau, Johan. Tchau. Johan não tá no bloco. Tchau, Johan. Tchau, Johan. O live de você não sentou falta do live, ele tá no bloco. Ele vai dar oi daqui a pouco. Tchau. Tchau. Hoje a gente vai usar um podcast pra falar de estética. Não, na verdade a gente vai fazer uma coisa interessante, né? Uma coisa que eu acho que a gente nunca fez, que é fazer um programa inteiro sobre uma palavra. Não, a gente vai ter que usar um podcast pra poder expressar o sentido de algo que é melhor expresso sem palavras. Isso, exatamente. Ou seja, a gente vai ficar os próximos 50 minutos meditando. Vambora. Isso. A gente senta em posição, aquela posição impossível de Lotus. Eu nunca tentei, né, cara? Tinha que fazer aqui agora? Não, não faz isso não. Nunca tentei. Porque aí você vai quebrar alguma coisa e não vai ter gravação. Eu tô tentando aqui, em cima da cadeira. Faz isso não. Não dá, né, cara? Não dá, não dá. Como é que faz? Não dá. Não dá, não dá. Não dá. Eu só consigo colocar um pé em cima, né? O outro não vai. Virar pra parede, velho, ficar pensando em nada. Não tem como fazer isso. Ilusório. Quem que faz, que faz Lotus? Só budista? Não, é. Em yoga em geral, né? Outras hatha yoga, tem posição de lótus, tem. Peraí que eu tô quase conseguindo. Não dá. Ah, caramba, dói. Então. É uma posição de meditação, uma posição de yoga que você pode aplicar em qualquer tipo de meditação que você quiser fazer, não só zen budista, mas aparentemente no zen budismo é meio que obrigatório, né? Você tem que sentar daquele jeito. Aham. Uhum. Mais ou menos, né? O cara não tava sentado daquele jeito. É, você senta daquele jeito assim que você conseguir fazer isso. Você vai treinando. É, o carinha falou que demorou um ano, né? É. Mas então. O legal daqueles monges, né? É porque é bem monge mesmo. É monge é tudo assim quando você vai pra comunidade alternativa e tal. Aqui no Brasil mesmo, acho que eu já fui, mesmo que sejam mais urbanas e menos escondidas e austeras do que aquela, né, naquele documentário, eles são assim mesmo, você fala com eles, o cara não te responde o que você quer saber não, sabe? Sim. Eles estão sempre viajando na maionese, ele olha pra você com aquela cara de sono, tipo, dá a impressão que ele tá te percebendo naquele momento ali, antes ele não tinha percebido que você tava ali, entendeu? Tipo, você chegou, ele te deu boas-vindas, te mostrou onde é que você dorme, te explicou tudo, mas se você vai falar diretamente, vai fazer alguma pergunta e tal, ele meio que percebe que você tá ali, entendeu? Só quando você faz a pergunta, né? É, tipo, sempre aquela cara de impaciência, do tipo, eu podia estar fazendo qualquer outra coisa que é mais importante do que falar com você, seu inútil, entendeu? Sendo que ele é um monge, então não era bem isso aqui. Não, mas tô falando assim. Será que essa não é a sua baixa autoestima, falando mais alto? Não, porque você interpreta um monte dessa forma? Não, porque, por exemplo, eu tô me referindo a uma cena que tá lá o cara do documentário falando com aquele monge que mora lá, mas ele é polonês. E o cara faz as perguntas, né? E todo momento ele olha pra baixo, ele olha pro lado, ele começa a deslocar pra fora, por quê? Porque tá na hora de dormir, entendeu? E lá é tudo muito estrito, ele precisa ir dormir aquele horário porque é o horário de dormir, então cala a boca e me deixa dormir. Mas ao mesmo tempo ele não quer ser mal educado com o visitante. É o que acontece basicamente, tipo. É, todos os horários são muito bem definidos nesses monastérios, então até a hora pra fazer pergunta tem uma hora, então tipo, se você começar a querer fazer muita coisa fora de horário, eles ficam meio impacientes mesmo. É, o próprio cara do documentário ele fala, né, que eu não deveria estar fazendo perguntas agora, mas eu não resisti, porque enfim, é o meu momento, eu passei o dia inteiro quieto. Preciso falar! Mas enfim, o que que acontece? É, esse documentário ele é da mesma série daquele que a gente fez? É, então, Como meio que como base aqui do que a gente vai tentar discutir hoje, a gente usou mais um documentário da série que faz parte da mesma série, que foi aquele outro documentário que a gente fez sobre a pobreza lá atrás. Foi uma série da BBC com vários programas especiais sobre o Japão, e um deles foi um documentário de um cara que foi ao Japão tentar entender esse conceito de wabi-sabi, que aparentemente é um conceito estético, mas é um conceito estético barra espiritual, barra filosofia de vida, barra sentimento, barra sensação. Barra social, né? É, como tudo envolvendo estética japonesa em geral, é tudo sempre abstrato, nunca tem uma definição só, é tudo um saco. Então, faz parte dessa mesma série, e a gente, essas cenas randômicas que a gente tá mencionando aqui, totalmente fora de contexto, como sempre, a gente tá citando desse documentário, né? Que ele passa por templos e monastérios, entrevistando desde acadêmicos até monges e tal, para tentar entender todos os pontos de vista em cima desse conceito. Inclusive, ele pergunta pros jovens na rua, né? E pra qualquer pessoa, né? É, e uma patricinha lá da rua falou que o wabi-sabi significa sorry I had an accident. Isso. Me desculpe, eu tive um acidente. ela traduziu com o celular. Não, ela vira e fala, aquele negócio que a gente aprendeu na escola. Adoro a futilidade do jovem japonês. Ai, ai. Então assim, a gente tem duas escolhas hoje. Ou a gente fala sobre o wabi-sabi em si, ou a gente fala como é made café bizarro. Como é? Como fala o quê? Como made café bizarro. Você ficaria lá de boa? Ah, não dá. Que coisa bizarra, coisa escrota. Cada vez que eu vejo, eu acho mais estranho, né? Dá pra ficar um pesadelo, entendeu? Antes da gente tocar no assunto, entrar no assunto principal, eu quero falar um pouquinho no meio que a seca. É o seguinte: o cara, ele. Sempre que ele fala sobre o WebSabe, pergunta sobre o pessoal costuma puxar a cerimônia do chá com muita frequência. Que aí ele fala: pô, vou na cerimônia do chá moderno, vou no meio do café. Eu acho que foi a tentativa mais inútil dele ao longo do meu comentário. Mas é bom que deu o alívio cômico do filme, porque aí você vê, enfim, tipo, ele fica toda hora falando como aquilo é bizarro, né? É muito engraçado a reação dele ao meio do café e aquelas garotas falando com... É, ele fala, não, as moças falam todas com voz estridente e as comidas parecem ser todas comidas de criança, você joga joguinhos de criança. É, você pode pagar pra jogar um joguinho com... E legal que ele puxa as atendentes, né, desesperadas pra poder agradar ele, falando fino, alto, achando que ele tá gostando daquilo, né? Aí depois ele puxa elas pra falar sério, né? Aí elas despontam, né? Eu só lembrei da Akira de Lexstar, né? Então elas... E quando ele vai falar com elas, tipo... Ah, mas esse trabalho é legal? É um saco. É um saco. É que ele começa a perguntar, isso é tipo um mundo de fantasia, né? E elas não sabem falar inglês direito. Yeah, fantasy, fantasy. A cara de tédio, assim, tipo, me libera. O trabalho deve ser muito cansativo, né? É. Do nada, elas viram japonesas normais, sabe? É muito escroto essa farsazinha, assim, né? Né? E aquele negócio, como eu tô muito gripado, só de ver, assim, aqueles salarymen, assim, falando aqueles mantras de manhã, né? Dá uma canseira, dá um tédio ver aquilo. O Leve é um bom teste. Tudo é escroto. Esse assunto é escroto, esse podcast é escroto. Ó, vida. Mas enfim, o que que o WebSabe? Não sei. Bem capaz, é bem capaz, inclusive. Vamos fazer o podcast hoje. Peraí, para tudo, pô. Fala. Vamos fazer o podcast hoje no mesmo estilo de documentário inglês. Então já falar: estamos aqui gravando, ligo meu Skype e me pergunto: o que é o WebSabe? O Darko do outro lado. Em inglês? Oi? Você já viu algum outro documentário britânico? Direto, eu vivo vendo. Tem um cheio aí toda hora, todo dia tendo channel foto. São todos com esse clima de experimento, sabe? Tipo, vamos ligar a câmera e tentar fazer alguma coisa aqui. Não, todos eles são sussurrados, né? Eles têm essa característica de... São essas cenas soltas e bem calmas, assim, né? E sempre o voice-over é... Tanto que eu tô vendo uma comédia inglesa agora muito boa, de sketch, chamado Come Fly With Me, que é tipo um mockumentary que se passa no dia a dia de um aeroporto. Inclusive, anota aí, depois eu te passo por escrito, pra você baixar também. Okay. E aí, é no mesmo estilo, tipo... É, toda a edição, a filmagem e o voice-over é tudo clima de documentário inglês mesmo, normal. É um negócio que você sabe que é comédia, porque, enfim, as situações é comédia. Mas é bem legal, assim, e é com essa vozinha sussurrada, né? A vida no aeroporto, fulano de tal, acorda cedo todo dia e vai para os seus deveres, vamos lá. Não, porque os dois que a gente viu, né, sobre o Japão, eles são bem assim. O cara foi pro Japão, ligou uma câmera e vamos tentar gravar alguma coisa aqui. É, nem todo documentário vai ter, obviamente, a figura do cara, assim, ele botando a cara dele na câmera, né? Vai ser o cara indo, né? Mas todas vai ter esse voice-over, assim, de calminho, assim, de experimentação, de descoberta. Uhum. Então, esse cara, ele vai pro Japão atrás desse conceito, o WebSabe, que pelo visto é um conceito com o qual ele já tinha contato através de livros ocidentais, né? Ele até comenta que ele nunca tinha lido um livro japonês sobre o assunto. Ele tinha vários ocidentais falando sobre, mas nenhum japonês. Ele tava tentando entender o que exatamente isso significa. Porque o conceito que ele tinha era o seguinte: era um conceito estético sobre encontrar a beleza na imperfeição. É, porque assim, toda a base artística do Japão e tal, vem da parada do Zen Budismo, da influência do indiano e chinês, etc. E tudo isso tá ligado mais do que... É mais do que o conceito em si. Então, se é um movimento artístico, vai ser mais do que simplesmente um movimento artístico e tal. Então, mesmo que... Então, tipo assim, se conhece muito no Ocidente essa coisa do WebSabe significando isso, né? Essa encontrar beleza em todas as coisas e tal. Mas aí, quando você vai aprofundando, você vê que tem muito, muito mais significados por trás disso. É, e você já percebe isso logo de cara quando ele chega no Japão, vai perguntar pra um tiozinho qualquer na rua o que é o WebSabe. E o cara responde: Japanese o rato. Japanese o rato. Ai, ai, mas então, Porque assim, existem vários movimentos, inclusive lendo sobre os movimentos artísticos japoneses, né? Tem alguns até que se misturam, é difícil até você ver qual é a diferença de um para outro, né? Porque todos eles meio que vêm da mesma coisa. Acho que o que acaba diferenciando mais mesmo é também a classe social que praticava aquele movimento e meio que a época que ele surgiu, entendeu? Ah, sim, sim. Porque todos eles, de uma forma ou de outra, mexem com essa coisa da passagem da vida e esses conceitos budistas de você vem do nada e você volta pro nada. Inclusive, tem um conceito interessante, né, que eu tava lendo, que fala esse nada sendo um oceano, né? Então, da onda, né, que vem do oceano, e é uma onda, depois ela volta, e ela volta a ser o oceano, né? E, uhum. E é interessante porque é uma filosofia impersonalista, né? Tipo, aí eu lembrei da filosofia personalista, né? Que é meio que a que eu estudo mais, assim, né? Que usa a mesma analogia, mas é diferente. Ao invés de dizer que você é uma onda, né, que vem do oceano e depois volta a se tornar o oceano, né? Você tem o nada, entre aspas, que é o oceano, e você, na verdade, é a criatura, é o peixe que está vivendo naquele oceano, entendeu? Você não perde a sua individualidade. Inclusive, um movimento critica muito fortemente o outro, né? O personalista vai chamar o personalista de suicida espiritual, né? Que você deixa de ser, você perde a sua consciência, né? E volta a fazer parte desse todo, esse todo uniforme, né? Você perde o seu individualismo, né? Você deixa assim, de ser uma pessoa pra ser o tudo. Ambas as filosofias vão trabalhar com a eliminação do ego, do falso ego. Uhum. Que é o seu eu, que é, por exemplo, eu sou o Livingil, eu sou brasileiro, eu tenho 27 anos, eu faço um podcast que ninguém ouve. Isso... Esse é o meu falso ego, entendeu? Então isso eu elimino, mas tem a minha consciência verdadeira, que é a minha alma, que seja. E então o personalista mantém essa consciência, o impersonalista não mantém. Então esse é o caso mais do budismo mesmo. Você volta pra esse nada que não é um nada pessimista, né? É um nada que é mais no sentido de... são possibilidades, entendeu? Diversas que você pode... É a base da qual é feito o universo, entendeu? Esse nada. Tipo, você volta pro seu estado natural, entendeu? A impressão que dá é que enquanto o personalista vê isso como nada, o impersonalista vê isso como tudo, né? Sim, sim. Você volta a fazer parte de tudo, da natureza e de tudo. Sim, no final das contas, os dois braços da filosofia falam basicamente a mesma coisa. É só uma questão, é quase uma questão de semântica, assim, eu tô simplificando, mas é quase uma questão de semântica, né? Se qualquer um dos dois me ouvir agora, vai me crucificar, mas uhum. Pra mim é isso, é uma questão de semântica, dá na mesma, assim, na verdade. E o Abisab tá ligado com esse conceito, o conceito da mudança das coisas, da mudança do mundo, a mudança de todos os seres e objetos e elementos da natureza, né? Que começam, que vêm do nada e se perdem no nada de novo. Então, por isso que essas imperfeições, elas são apreciadas, porque elas são sinais de que aquilo tá acabando, que aquilo é imperfeito, que aquilo é orgânico, que aquilo pertence à natureza, né? Tudo que é orgânico é meio tortinho, meio imperfeito, né? Os órgãos do corpo humano e as montanhas e as nuvens, tudo que é natural, que não tem interferência do homem, né, é naturalmente imperfeito. Então é uma forma de você, através da arte, né, cristalizar essa imperfeição natural da natureza e meditar em cima disso. Sim, um exemplo na verdade o exemplo mais óbvio para o Abisab como peça de arte, né, como senso estético, uhum. São aquelas peças em cerâmica da cerimônia do chá mesmo, uhum. Que elas eram feitas da seguinte forma: você montava, né, o molde e botava num forno numa temperatura absurdamente alta, e aí como ela saísse, tá pronto, sabe? Não importa quão tortinha ela saísse, ela ficaria por mais de quase 2 dias lá no forno, numa temperatura altíssima. E aí quando ela saísse, se ela saísse torta, se ela não saísse torta, do jeito que ela saísse, tava bom. Porque é assim, essa é a forma natural dessa cerâmica. Essas imperfeições fazem parte da natureza. Elas são as reações naturais dos elementos que fazem parte dessa cerâmica. Inclusive... E quem é a gente pra moldar isso? Quem é a gente pra dizer o que é perfeito se a natureza tá criando dessa forma, sabe? Inclusive tem uma pessoa que fala no documentário, eu esqueci quem é, que comenta assim, que eu entendi isso no que ele falou, né? Falando sobre essa coisa da cerâmica tortinha, mal feita e tal, da cerimônia do chá, falando que às vezes, né, algumas vezes, até quem fez aquela peça, né, descartou, não achou, assim, de repente nem foi intencional aquele defeito, foi uma peça que alguém fez e saiu defeituoso, a pessoa até descartou, né, mas o mestre do chá lá que vai fazer, ele conseguiu ver a beleza daquilo e pegou pra usar, né. É quase que uma resposta, né, pro materialismo, pra coisa, pro tipo de arte que as classes mais elevadas praticavam na época, né? Sim, sim, sim. Ao invés de você ter aquelas artes chinesas mega adornadas e muito bonitas e muito caras, e você olha para aquele troço de cega, você tem o oposto disso, né? Você tem a cerâmica, que ela cumpre o papel dela enquanto cerâmica, que é você colocar chá dentro, sabe? E se ela é imperfeita, se ela é torta, se ela não é, não importa. E na verdade eu tô falando de como a gente pode dizer o que é perfeito se a natureza fez assim, mas não é aquele moto clássico de que a natureza é perfeita, não é exatamente isso que o Abe sabe disso. O Abe sabe disso é: a perfeição não existe. Sim. A perfeição é um conceito humano, abstrato e inexistente. Ela não existe. É impossível você alcançar a perfeição. Ela não existe em lugar algum. A perfeição enquanto ausência de defeitos, né? Tudo tem defeitos, tudo tem seus erros, e a perfeição simplesmente não existe. Esse até o significado do termo, né? Parece que o termo foi mudando muito o significado com o passar dos anos, né? Mas hoje em dia o significado mais aceito é o seguinte: o Abe representaria isso, é você simplificar, você reduzir as coisas ao que é estritamente necessário, entendeu? Uhum. Então isso também, vem disso também a coisa das formas inacabadas, porque aí, o que acontece, aquele pote precisa servir como pote, ele tem que dar pra colocar chá dentro, entendeu? Então se ele serve a esse propósito, então ele tá bom, ele é bonito, sim, ele tá servindo ao propósito dele, então não precisa ter o conceito de perfeição e o nosso conceito de beleza e tal, porque são coisas desnecessárias, não faz diferença pro chá que tá dentro daquele objeto, né? E o sabe é justamente isso, é a sensação de mudança, é como você percebe no outro, né, na natureza, na outra pessoa, no outro ser, que o tempo tá passando pra aquele ser, né? Então, pode ser até as rugas de uma senhora, entendeu? Inclusive, no documentário tem uma senhora que fala, né, pra ele: eu cresci, né, eu envelheci, agora eu sou uma senhora, mas eu sou a mesma fulano de tal, né? Mas você tá vendo... A Yuriko, ela se chamava Yuriko, né? É. Ela fala, não, a Yuriko sempre é a Yuriko, não importa se meu corpo mudou, se eu envelheci, se as coisas aconteceram, a Yuriko é a Yuriko. E automaticamente, como a senhorinha japonesa falou em terceira pessoa, eu já comecei a amar ela acima de todas as coisas. Não é? É uma senhorinha muito bonitinha, com cabelo grisalho, grande. É ótimo. Muito, muito bonitinha. E aí o que acontece? As imperfeições dos objetos, então... O que acontece? Como o Abe sabe, né? É uma forma de você encarar o mundo, né? Pode ser uma forma de encarar o mundo. Essa coisa da cerimônia do chá que a gente fica toda hora voltando é porque... é como se fosse uma das únicas formas de você cristalizar esse conceito em formas práticas, né? Porque ele pode ser encarado como uma filosofia de vida, né? A coisa da cerimônia do chá, ela é como se fosse uma forma de você cristalizar isso, essa filosofia, né? Por isso que é bom pra você dar o exemplo, usar os potes do chá, né? Não que o Abisab se resuma a isso, mas, enfim. Que não é só a cerimônia do chá, né? Qualquer forma de meditação, qualquer forma de concentração, como a meditação zen budista, também é um bom jeito de você encapsular o conceito de Abisab na sua forma pura, vamos dizer assim. Um aspecto interessante dessa passagem também, né, é que é da filosofia oriental em geral também, né, é a coisa da presença da morte, né, no... Sim, sim. Porque... A parte do sabe, né, a parte de perceber a passagem também é a parte de aceitar a morte. Você para ali, né, porque todas as filosofias têm essa cultura dos ciclos da vida e dos rituais de passagem, né? Então, todos os povos, né, que tem rituais que você passa da infância pra adolescência, depois pra vida adulta e tal, mas quase nenhum, desde o começo, já avista a morte lá no final, como a filosofia oriental em geral faz, né? Isso eu achei bem interessante, a forma como ele chegou a essa conclusão, né? Ele tava pensando... ele foi escrever uns haiku. Uhum. E ele escreveu um haiku lá sobre a passagem das estações. E aí ele pensou, não, peraí, a apreciação da passagem das estações, da passagem de tempo, não é exclusivo dos japoneses. De onde eu venho, tem muitos ingleses que também já fizeram isso. E aí ele vai procurar um professor, né, professor universitário de inglês, de literatura inglesa, não lembro exatamente do que ele é, mas que ele sabe bastante sobre a literatura ocidental, e fala pra ele: você concorda comigo? E ele explica, né, o cara explica que sim e não. Assim como os povos ocidentais, o Japão também vê a primavera como a ressurreição, né? Uhum. Depois do inverno, que é a morte. E eles também veem o inverno como a morte. Eles também veem o inverno como a chance de chegar ao fim das coisas, sabe? Uhum. Não é só... Eles não percebem o inverno e a morte como algo necessariamente ruim. É só o fim das coisas, é só o próximo passo no ciclo da vida. E eles encaram isso com muito mais naturalidade do que a gente. É, com certeza. Em todas as filosofias orientais, de uma forma geral, desde que o cara começa a estudar, ele já aprende quais são todas as fases da vida, e a morte e o consequente, subsequente renascimento, né, também já faz parte desde o começo. Talvez justamente por ter o aspecto do renascimento, né, da transformação da energia, é que seja tão fácil aceitar, né? É, inclusive, enfim, quem estuda ateísmo, ceticismo de forma geral, né, fala justamente isso, a origem de todas essas histórias sobre vida após a morte em geral é nada mais é do que a nossa capacidade de... nossa falta de capacidade de aceitar que a gente vai acabar, né, de vez. Então a gente precisa crer que a gente vai se renovar em alguma outra coisa, qualquer coisa, né? Nem que seja o nada deles ou um corpo diferente, consciente dos outros, mas enfim, alguma coisa a gente tem que virar, porque na natureza, né, tudo se renova, enfim. E você extrapola um pouco esse conceito pra vida, pra consciência em si, né, da pessoa. Sim, e até agora a gente soltou vários conceitos soltos do Wabi-Sabi que são muito difíceis a gente conectar, né? Uhum. Acho que a gente pode começar conectando essa coisa da morte com a simplicidade. Uhum. Porque você tem a coisa de reduzir ao necessário. E se você aplica isso ao ser humano, você vai reduzir as suas ações e a sua vida apenas ao essencial, apenas o que é essencial. Vai descartar tudo que for supérfluo. Isso faz bastante sentido quando você pensa que você vai morrer, porque o medo da morte é o medo de perder o que você construiu, né? Uhum. Perder o que você tem. Uhum. Então, se você não tem nada, se você teve apenas o essencial, você não tem por que temer a morte. Sim, Porque você não vai estar perdendo nada com isso. Você tá só indo pro próximo, pra próxima parte. E é isso. O Wabi-Sabi seria isso. É uma forma de você aplicar isso, né? De forma prática, né? Em alguns aspectos da sua vida, né? Porque a partir do momento que você vê a beleza na imperfeição, né, e ver uma totalidade naquilo, né, quer dizer, você olha a natureza, né, você não acha aquilo ali tem potencial pra ficar bonito, né, se eu fizer aquilo, se eu fizer aquilo ali e tal, não, você já vê, não, isso é bonito, porque é assim que é, a natureza fez assim, né. E é bonito nas suas imperfeições, né, mesmo assim, enfim, a montanha é torta, ela é torta e acabou e pronto, sabe. E aí, de repente, se você começa a envelhecer, sua cara começa a cair, né, você fica feliz, porque você vê que aquilo ali é o tempo, a natureza tá agindo na tua cara. Então você não tá apegado àquilo, né? Você sabe que isso é natural, isso vai acontecer, isso tá acontecendo com você. E é um milagre com o mesmo valor, assim, de quando você nasceu, de quando você cresce, quando você nasce a primeira espinha, né? E o primeiro fio de barba e tal, tem o mesmo valor, tipo, né? Você envelhecer teoricamente, então não é uma coisa tão ruim assim, né? É mais uma etapa do... E, em última análise, a morte. Você vai morrer, você vai virar pó, você vai, enfim. Então, mas você falou de felicidade, né? Mas a impressão que eu tenho é que a questão nem é exatamente felicidade. É quase uma indiferença. É, uma serenidade. É uma serenidade. Sim, sim. Uhum. Não importa se minha cara tá enrugando, sabe? As coisas são assim e pronto. Não é necessariamente um conformismo também, né? Não é, mas porque não é questão de conformismo, porque aquele negócio vai acontecer mesmo, entendeu? É sim. Aí você vai fazer o quê? Você vai ficar obcecado pra sempre, vai virar que nem essas madames que são as múmias, né? Porque chega uma hora que plástica nenhuma consegue resolver mais. A mulher tá horrorosa, puxando, injetando coisa, entendeu? E a questão da imperfeição, né? Quem disse que porque tá enrugado é feio? Da beleza na imperfeição, né? Isso é extremamente difícil de aplicar, né, na vida, eu acho, mas... Mas é, tipo, né? Tipo, o conceito principal, né, do Wabi-Sabi é isso, é nada dura, né? Nada permanece, nada é perfeito e tudo é inacabado. Sim. Mas então, enquanto eu assistia, eu comecei a pensar em aplicação prática do Wabi-Sabi, porque a gente falando assim parece uma coisa muito distante. Uhum. Parece uma coisa muito religiosa, muito filosófica e muito distante da realidade japonesa. Mas da mesma forma que ocidentais que não seguem, que não são praticantes católicos, que, sei lá, até mesmo vêm de famílias ateístas, eles trazem muito, muito ranço da cultura, né? Uhum. Muito ranço da cultura judaico-cristã. Os japoneses também, pelo menos na minha opinião, trazem muito, muito dessa filosofia dentro da sociedade deles, né? Uhum. E eu acho que o principal ponto que une os dois é quando essa questão de você usar o mínimo, de você usar só o essencial, e porque enfim, por conta da passagem, por conta da morte, e principalmente por conta do todo. Por conta do... Vou na minha vida ter apenas o essencial pra não tomar de outra pessoa, entendeu? Uhum. Porque outra pessoa não possa ter o essencial porque eu tenho mais do que o essencial e tomei a parte dela. Aham, uhum, aham. Uhum. E eu acho que isso é até bem crucial pra você conseguir entender como a sociedade japonesa é organizada, uhum, né? E como eles veem as coisas. Tem esse senso de comunidade, né? Mais presente do que a gente aqui. Sim, a gente sempre comenta, né? Sobre como às vezes é meio difícil de entender essa coisa de pedir desculpa o tempo todo. Ou de, como você fala, né? Dos animes e mangás, do relacionamento das pessoas. É, que é muito que não dá pra entender, né? Não dá pra se relacionar às vezes, porque eles estão vendo o problema onde a gente não consegue ver o problema, né? Às vezes simplesmente não acontece, né? Porque, sei lá, alguma coisa na cabeça dos dois disse que não era pra acontecer e pronto. É sim, acabou. E a gente tem muito esse conflito quando a gente olha de fora e consumindo ficção, mas é interessante quando você vê o documentarista lá no Japão tendo exatamente o mesmo tipo de conflito no dia a dia. Como até a gente já tinha comentado isso no documentário sobre a pobreza, né? Mas acontece aqui novamente. Agora numa situação até um pouco menos sofrida, já que o cara ali é um salaryman, ele parece viver melhor do que o outro cara ferrado. E mesmo assim, aqueles rituais quase religiosos do início de um dia de trabalho ainda estão lá, sabe? Então você tem o pessoal dizendo o moto, o jargão da empresa, né? Que é um jargão muito religioso também, né? Eu vou lembrar mais ou menos, eles dizem... não vou fazer nada esperando algo em troca. É. E se receber algo em troca, nunca esquecerei. E aí, assim. Eles começam a ensaiar as palavrinhas mágicas, né? Obrigado, dá licença. Sim, algo assim, segundo, né? Segundo o patrão, né? Que é pra que eles consigam falar essas palavras. Eles estão ensaiando a naturalidade ao telefone quando eles estiverem falando com os clientes, né? Meu Deus. E o documentarista, ele comenta, né? Como assim ensaiando a naturalidade? Isso não faz sentido. E é muito também, ainda mais agora que a gente tá entrando um novo ano, né? Essa época de festa de final de ano, né? Mais do que nunca aqui no Ocidente, por lá também, né? Enfim, mas no mundo geral vem esse conceito de que, enfim, a vida é uma só, então bora sair, bora fazer loucura, bora se divertir, não vamos pensar em consequência e tal, né? E isso tem uma glamourização disso, né? É muito grande, às vezes muito perigoso, porque você... Beleza, super legal você, né, sair fazendo doideira de vez em quando, etc. Mas isso acaba virando tipo uma obrigação, né? Então, se assim, você não tá fazendo algo assim, tipo, literalmente todo mundo, né, meus amigos normais, entre aspas, né? Que eu contei que eu virei o ano comendo pizza, vendo uma sitcom aqui no meu computador. O povo olha pra você com pena, né? Eu falei, cara, que absurdo, né? Cara, eu podia ter viajado, conheço pessoas, tá? Tipo, né, meu irmão, podia ter saído, poderia ter... Diego tava lá, passou lá em Copacabana, podia ter ido pra lá com ele, entendeu? Mas não, eu quis ficar aqui com a minha família, né? Virar um ano de forma íntima. Não tem problema, não tô triste, não, entendeu? Não, então, eu tava numa casa com 5 pessoas, e aí, inclusive, a gente comentou isso, né? A gente tava assistindo na televisão a virada do ano em vários lugares, na Paulista, lá em Copacabana e etc. E a gente meio que se perguntando o que leva uma pessoa a estar lá, sabe? Tipo, pra que eu vou... Assim, cara, eu não gosto de muvuca em hora nenhuma do ano. O que eu vou passar a gostar agora? Não é, sabe? Por que que a gente deveria ser forçado a estar lá, sabe? Por que que a gente é pior se a gente não tá lá, se a gente se sente melhor aqui? Tipo assim, não é que eu tô... Lógico, por exemplo, se você tá morrendo de vontade, né, e não tá indo porque você tem alguma fobia maluca, né, aí beleza, você vai se tratar, né, porque não vai fazer bem. Mas se você tá conscientemente escolhendo uma coisa, então, sabe, beleza, ok, né? Sim. E... é muito do que aqueles monges mostram, né, de você viver... Eles vivem cheios de rituais, cheios de padrões e tal, né, quem olha de fora, cara, como, deve ser um inferno viver daquele jeito, né? Mas não é, pra eles tá ótimo, sabe? O próprio documentarista, ele comenta, né, que, tipo, eu gosto muito do que eles estão fazendo aqui, mas eu não nasci pra isso. Não, mas embora. Eu já... Que incômodo, enfim, pra você tomar o café da manhã, tem que fazer todo um ritual minimalista que você vai demorar assim, 2 anos pra aprender. Tipo assim, lá no, né, no, nos tempos, nas comunidades Hare Krishna, obviamente não é tão tenso assim, né? Não tem essa ritualística pesada pra se mexer, pra nada, assim. Mas, assim, tem os horários e tal. Então, às vezes que eu já passei, né, lá, foram realmente muito difíceis, assim. Você acordar 4 horas da manhã e estar disposto pra fazer uma série de coisas é muito difícil. Mesmo que você tenha dormido cedo, porque você acorda, geralmente é no interior, então só de você olhar pela janela e ver aquele sereno, aquela coisa escura, aquele céu pesado, já dá uma depressão, entendeu? Uhum. Tipo, tem uma coisa errada aqui, não era pra estar acordando só. Mas no final das contas, né, realmente a forma ideal, né? Porque até o pessoal, né, mais do interior acorda essa hora e tal. Porque, tipo assim, quando é 10 horas da manhã, cara, é incrível o número de coisas que você já fez. Sim, sim. Entendeu? E aí você, quando você vai almoçar meio-dia, você vai almoçar com fome, entendeu? Então, sim, comida nenhuma vai te engordar porque você não tá comendo demais. Enfim, assim, é incrível. Todo o seu relógio biológico entra nos eixos, assim. É inviável pra nossa vida urbana, infelizmente, mas é o ideal. Literalmente é o ideal. É, porque nosso corpo foi feito pra essa rotina, né? Essa é o nosso time span, enfim. É. Mas o que... Voltando pro que eu tava falando da sociedade japonesa. É engraçado você ver esse choque, né, na vida real. E eu comecei a encarar o documentário como uma forma de tentar entender por que que é assim, sabe? Uhum. Tentar entender esse conceito natural pra todos os japoneses que é tão difícil da gente conseguir entender do lado de cá. Uhum. E eu acho que no fim das contas, o wabi-sabi é bem a chave disso tudo, né? Não o wabi-sabi em si, mas uma forma corrompida dele. É, porque a gente aqui não sabe... nossa mente não é treinada pra poder ver beleza ou tirar satisfação de nada que seja simples, ou que seja íntimo, ou que seja sereno, tranquilo, né? Tudo uhum. tem que ser elétrico, tem que ser agitado, tem que ser a 1000 por hora, né? É o ritmo que a gente vive, né? Qualquer coisa além disso, você olha com peninha pra aquele monge, tipo, pô, ele não tem um computador, tadinho, né? Tipo, ele não vai ao cinema, ele não viu o Senhor dos Anéis. Coitado, ele não vai ver o Hobbit em 3D, entendeu? Ele não vai ver Dark Knight Rises em IMAX, entendeu? Porque ele precisa disso pra caramba, né? Sabe? Eu, assim, se eu estivesse lá meditando, eu ficaria pensando isso. Caraca, eu preciso sair daqui pra poder ver, eu não posso perder esses lançamentos. Entendeu? Mas, enfim, tipo, não, eles não estão tristes. Eles não devem ir ao cinema, sei lá, há 20 anos e não estão tristes com isso. Sim, porque eles não precisam mais disso, né? Mas então, você tá com a fixação com esses monges? Deixa eu voltar aqui. Eu adoro monges, enfim. Mas é porque eles vivem o wabi-sabi também, então... Não, sim, então, eles vivem o wabi-sabi de raiz, né? O wabi-sabi verdadeiro, encapsulado ali, é puro pra eles. Mas o que eu quero dizer é, você tem uma forma corrompida do wabi-sabi na sociedade japonesa, na forma como a sociedade japonesa vê as coisas. Sim. Em que sentido? Durante o documentário, eu tive muito problema... De conceber isso. Porque eu tava pensando, poxa, certo. O wabi-sabi, ele é sobre você manter as coisas extremamente necessárias e você ver beleza nas imperfeições. Se o wabi-sabi é sobre você ver beleza nas imperfeições e você encarar os erros com naturalidade, por que que os japoneses praticamente se desmancham quando eles erram, sabe? Uhum. Por que que eles pedem desculpa pra sempre quando eles erram? A primeira conclusão que eu cheguei é que a desculpa japonesa, ela é bem diferente da nossa desculpa. É mais, de repente, uma questão de humildade pra com o outro, né? Sim, eu não sei qual é a origem da palavra desculpa em japonês, né? Mas se você for... Enfim, também não sei qual é em português. Mas se você for analisar... Desculpa, de porque forma... eu tô me sentindo culpado. Eu preciso que você... Então, então isso que eu tô falando. Se você for analisar de forma não acadêmica, que eu não sei, enfim, origens etimológicas, etc. Se você for analisar de uma forma casual... Você tá pedindo desculpa porque existe uma culpa ali, certo? Uhum. E pra existir uma culpa, precisa existir alguém te culpando. Sim, seja você mesmo, seja outra pessoa, seja quem for. A culpa existe, a culpa pelo erro existe. Quando o japonês pede desculpa, eu acho que eles pedem desculpa com tanta... De forma tão aberta, no fim das contas, porque a desculpa não tem um quê de humilhação, necessariamente, uhum. né? Eu acho que a desculpa, o fato de você ter errado é visto com mais naturalidade. Então quando você pede desculpa, você não tá se humilhando por ser falho, entendeu? Uhum, uhum. Que pode ser visto dessa forma. Enfim, uma desculpa, tudo bem, mas sei lá, a partir do momento que você ajoelhou no chão e tá os prantos batendo a cabeça no chão, sabe? Aí é aquela coisa assim, tipo, não é que ele sozinho, né, acha que ele errar é uma coisa ruim, tipo, é porque ele sabe que o erro dele trouxe algum tipo de incômodo pra outra pessoa, então... Pro todo, na verdade, né, não necessariamente pra uma pessoa, mas pra toda a sociedade. É a coisa de, aquele monge fala, voltando pro monge, desculpa. É, que o que você faz, tudo que você faz tem que ser bom pra todo mundo, né? Pra você, pro outro, pra todo mundo. Então, se ele faz alguma coisa que, de alguma forma, vai... vai prejudicar, o que ele acha que vai prejudicar, então ele se sente culpado, então ele vai pedir desculpa, ele vai ajoelhar no chão. Sim, e sim. Vai se matar. Mas aí, voltando ao raciocínio, a primeira conclusão que eu cheguei é essa, que não sei se é exato, ela é meio baseada em praticamente nada, porque o documentário não fala sobre isso, mas eu fiquei com essa impressão, que a desculpa japonesa, ela não é tão humilhante como a desculpa ocidental. A segunda coisa, enfim, aí eu comecei a pensar mais sobre o assunto, né? E a conclusão que eu cheguei é que essa parte de imperfeições, ela foi levada um pouco além. A coisa da simplicidade, a coisa do essencial, ela foi levada um pouco além e ela foi aplicada ao capitalismo, ao sistema. Então você passa a ter o trabalho, você passa a ter a tua família, e você passa a ter a sua contribuição com a sociedade, e a sociedade capitalista, a sociedade, a máquina do capitalismo funcionando, e enfim, eu me sinto muito socialista falando assim. Me sinto como nitinha em faculdade. Com a camiseta do Che Guevara. Mas eu não consegui achar termos melhores pra exemplificar. Como algo essencial. Então, quando você comete um erro no trabalho, você está impedindo que a sociedade funcione da forma como ela deve funcionar. Você está impedindo o dinheiro de circular como ele deve circular, sabe? Por quê? Porque a tua empresa está ganhando menos dinheiro do que devia ganhar, e aí está gastando menos dinheiro do que devia gastar, e aí a economia japonesa está falhando um pouquinho mais porque você errou. Entendeu? Uhum. Eles passam a levar a economia e o capitalismo como algo essencial. E eles aplicam o wabi-sabi àquilo. No fim das contas, eu acho que a forma como os japoneses percebem as coisas é basicamente isso. É o wabi-sabi aplicado ao capitalismo, ao sistema e à economia. Então, acaba que do documentário, né, entrevista várias autoridades de diferentes campos, mas quem dá a melhor descrição é aquele japinha da rua, que fala do japonês e harto, né? Basicamente é isso, né? O coração é a essência do povo japonês, é como eles se comportam, né? Com tudo. Porque, enfim, assim como no wabi-sabi puro e original, você morre, mas o mundo fica, e as vidas ficam, e as coisas ficam, e você vai virar outra coisa, no wabi-sabi moderno, vamos dizer assim, você morre, mas o capitalismo tá aí, a máquina tá funcionando, seus filhos estão aí, sabe? Seus netos e seus bisnetos, e a coisa vai continuar funcionando. E se você erra agora, e você faz parte de uma geração que erra, e essa geração estraga a economia japonesa, quem vai sentir isso são seus netos, seus bisnetos, sabe? Enfim, no fim das contas, a filosofia, a ideia é basicamente a mesma. O que eles acabam só que, enfim, corrompido, né? Porque deixa de ser uma questão de paz espiritual, de paz interna, vai ser uma questão de manter a sociedade funcionando, manter o capitalismo funcionando, manter o Japão como uma economia, como uma potência. É o mesmo princípio com um objetivo que a primeiro momento pode parecer contraditório. Pois é, você aplica aqueles conceitos que eram aplicados bem contraditório, né? Você aplica os conceitos que existem. Você aplica um conceito que originalmente surgiu como uma resposta ao materialismo diretamente no que a gente considera, né, no senso comum, materialismo. Isso, você pega o conceito antimaterialismo. E aí você pega todos os processos internos desse conceito e aplica esses processos internos ao materialismo. Pra você fazer o materialismo funcionar melhor. É como se você usasse o antídoto de uma doença pra poder tornar aquela doença mais resistente, se você é um terrorista. Isso. Tá, ok. Exatamente. Ignora, essa metáfora não foi a mais feliz que eu fiz essa noite. Mas é mais ou menos isso, e agora você é o comunistinho de faculdade. Merda. Boa, ainda eu já usava, né, por um bom tempo, então agora... Mas então, foi essa a impressão que eu fiquei. E eu não pensei muito sobre o assunto, mas talvez a gente possa tentar fazer um brainstorm aqui agora. Porque eu só levantei isso na gravação, não tinha pensado antes. Quanto aos relacionamentos, né? Quanto à coisa de você meio que deixar pra lá. O relacionamento que não deu certo? Sabe? O que nem começou, na verdade. Será que ele não pode ser uma questão de, tipo, se o todo, se eu e você... ninguém se moveu o suficiente pra que isso começasse, porque não era pra começar, porque não há interesse do todo nisso. Eu acho que é parte, sim, disso. Tipo, pode não ser nem explícito, assim, tipo, pode até ser inconsciente, mas talvez seja parte do problema, sim, do problema, entre aspas. Entendeu? Se não aconteceu naturalmente, é porque não era pra acontecer. Porque até essa discussão toda do relacionamento surgiu porque A gente tava falando, né, no review de o Sag Drop dos dois lá, que no, do Daikit e da outra, né, que são que já passaram dos 30, né, e não conseguiam ficar juntos. E o motivo meio que eles dão no mangá é justamente esse, né, tipo, ela já tinha meio que deixado pra lá pra poder cuidar do filho dela, né. Então depois que o filho dela tá criado, ela meio que não vê propósito de voltar e casar e viver uma coisa que, teoricamente, a fase da vida que ela tinha que ter entregue pra aquilo já passou, entendeu? E isso, se você for pensar um pouquinho, também é a questão de reduzir o essencial meio distorcida, né? É, tipo assim, você reduz ao essencial, você não precisa mais disso, então pra quê? É, o essencial pra ela, no momento, foi cuidar do filho dela. Ela se viu uma mãe solteira, ela precisava cuidar do filho dela. Então ela não queria se distrair com outra coisa, né? Ela não se achava... Não, mas isso depois que ele cresce, enquanto o moleque ainda tá pequeno também... É. A coisa que eu digo reduz o essencial é também contra o esforço de um ficar com o outro, sabe? Então, a partir do momento que um tem que. A partir do momento que um tem que dar um passo a mais, um passo que tecnicamente não seria considerado natural naquela situação, ele, a partir do momento que ele precisa forçar alguma coisa pra que aconteça, você já saiu do essencial, né? Você já tá tendo alguma coisa. Como essencialmente, quando o garoto é pequeno, ela tinha que cuidar do menino, ser uma mãe pra ele estar ali, pra ele como uma mãe full time, né? E como já a vida já tinha acontecido dela virar mãe solteira, se ela tivesse que parar pra naquela altura já desviar a atenção dela da criação do filho pra cá, casar e parar atenção pro marido e tal, né? Isso talvez representasse esse excesso desnecessário, né? Que podia prejudicar a missão principal dela ali, que era ser mãe pra ele. Então ela prefere não, entendeu? Isso tudo é meio inconsciente, assim, mas pode ser aplicado dessa forma, talvez, né? Toda essa questão que a gente tá falando do wabi-sabi aplicado à sociedade japonesa, a gente tá levando em consideração que isso são processos inconscientes, são processos culturais, que estão ali e eles não percebem, sabe? Não são processos conscientes dessas pessoas. É igual a gente, nós temos também o nosso... os nossos códigos de ética, de comportamento e tal. A gente tem a culpa cristã, né? A culpa cristã, às vezes a gente sente a culpa cristã sem identificá-la como culpa cristã. Sem saber. Você não é particularmente religioso, mas você tá vivendo isso, porque é a sua criação, tá no seu... Tá no nosso inconsciente, né? É como a gente se comporta. Sim. E a coisa do cada um por si, né? Que aqui é tão exacerbado que muitas vezes prejudica. Mas ninguém tá em casa dando risada, alisando o gato, né? Tipo, sou o vilão, só eu importo, né? Mas, coincidentemente, às vezes você se comporta dessa forma, né? Se alguém te faz mal, você acha que essa pessoa... Você vilaniza essa pessoa. Cara, esses dias deu vontade. Se eu fosse um pouco mais atlético, eu pulava e dava muita porrada no filho da puta que eu vi fazendo isso. O cara passou... Fazendo o quê? Eu tô observando de longe, assim. O cara tá tomando uma garrafa de suco, de suco industrializado, uma garrafa enorme de plástico, né? O cara vem atravessando a rua tomando a garrafa. Tô só olhando, assim, normal, olhando pra passar. O cara chega perto, pá! O cara simplesmente joga no meio do chão sem a menor cerimônia e continua andando. Certo. Cara, inacreditável. Como que isso acontece, velho? Tinha lixeira perto, entendeu? Por que você começou a falar disso de repente? Porque é coisa de não se importar com o todo. Ah, tá. O cara não consegue visualizar que ele jogar aquela porra daquele pote de plástico no chão vai prejudicar o todo. Sim. Eu ia falar de outra coisa, né? A questão do vilanizar. Ele só se importa com o fato de que, nesse momento, eu não preciso mais dessa garrafa. O que eu faço com ela, eu jogo no chão. Que é o oposto, né? A questão do individualismo puro, né? Agora, não quer dizer, né, que ele esteja em casa assim, eu vou destruir o planeta, Não, sim, pra ele não existe o conceito. Ele não acha que o que ele tá fazendo, de fato, tá matando o planeta que ele vive, entendeu? É um conceito que é muito volátil, muito, muito abstrato demais pra ele, entendeu? Outra tecla que eu ia bater é que você vilanizar uma pessoa por conta de algo ruim que ela fez também é algo muito ocidental, né? Uhum. A pessoa me machucou, por isso ela é a pior pessoa do mundo. Esse conceito de bem e mal, né? De Deus e o diabo. Uhum. É um conceito judaico-cristão que, mesmo ateus ou pessoas que não acreditam, ou pessoas que não seguem, pessoas que vêm de famílias que não seguem, acabam praticando inconscientemente. Uhum. Mas enfim, outra coisa que esse documentário ele apresenta bem a passant, mas também é bem importante pra você, pra tentar entender o modo como a cabeça dos japoneses funcionam. E que, enfim, a gente também já comentou por aqui, né? Mas que é interessante ver no documentário, inclusive. Eu recomendo o documentário pra todo mundo, mas uma das grandes recomendações é justamente essa cena, né? A pessoa assistir essa cena, que é quando ele tá no karaokê e ele pergunta pro pessoal do karaokê, que são os colegas de trabalho do cara com quem ele morou um tempinho, lá no Japão. É, sobre uma palavra que eu esqueci agora qual que é. Ronê? Qual não significa? É? Ronê? Ronê? É algo Ronê? Assim, é Ronê, acho que é Ronê. Eu, Ronê. E uma outra aí, tatame, sei lá. É, é o contrário do Ronê. Ele pergunta, Ronê, o que, que é isso, sabe? Aí os caras vão explicar, que é o seguinte, é, no Japão, se você odeia alguém, você não vai virar pra essa pessoa e falar, eu te odeio. É. E você vai guardar isso pra você, e aí tem um japonês lá fazendo, né, o hahaha, e aí dá a mão rindo, né, e fazendo uma faquinha por trás das costas. É. Que bom que ele sabe. Sim, e aí tá o contrário, é você não dizer que você odeia não é o Ronê, é o outro. É. O Ronê é você ser sincero. É, Ronê é a palavra pros momentos de sinceridade, é ser sincero. Os momentos onde é socialmente. São olha, os momentos é melhor, onde é socialmente. É melhor você parar de falar Ronê que vai ver. Acho que não é, pode não ser isso, então. Não é? Ah, tá, ok. Mas enfim, são os momentos onde é socialmente aceitável você ser sincero. Uhum. E eu já li artigos sobre isso, sabe? E a coisa vai a um patamar muito maior. Que, se eu não me engano, depois da Segunda Guerra Mundial, se você perguntasse para um japonês na rua o que é um imperador, a resposta ensaiadinha ia ser: o imperador não é nada mais do que um ser humano e ele erra como nós. Uhum. Todo mundo ia repetir o mesmo mantra, sabe? Uhum. Porque isso era o padrão, o aceito pela sociedade japonesa como verdade. E você só pode dizer a sua verdade pessoal em momentos mais íntimos. Uhum. Em momentos em que você tá bebendo com os amigos, quando você tá em casa conversando com a sua esposa, quando você tá no karaokê. É igual que, por exemplo, toda vez que eu ligo pro suporte da minha internet, o cara fala assim, estamos com problema na central, estamos fazendo reparos, daqui a 15 minutos volto. É sempre igual. Uhum. Se eu fosse amigo dele, ele falaria, cara, desiste, vai dormir, porque o sistema é um lixo e não vai trocar tão cedo, se conforme, entendeu? Sim, mas é isso a um nível absurdo, porque com os seus amigos, por exemplo, você só vai poder fazer isso em momentos íntimos. É. Seus colegas de trabalho, por exemplo, você não pode fazer isso. Você só vai poder fazer isso na bebedeira depois. É, mesmo que... Estão numa hora de trabalho fazendo um negócio, daí, mesmo que eles sejam amigos, enquanto estão fazendo aquilo, eles têm que seguir o código de comportamento que aquilo requer. Isso, é como se na sua vida... Você tivesse os momentos em que você tem que ser o atendente de telemarketing. É. E você só pode falar o que é socialmente aceito. Aí depois, e aí tem aqueles outros momentos em que você pode ser você depois mesmo. Depois no karaokê, no fim do dia, você pode zoar. Que tá ligado ao conceito de... Disciplina. De tudo, né? É, disciplina. Não, de disciplina e do coletivo. Uhum. Enquanto você tá no momento público, você faz parte do coletivo. É. Você só pode ser um indivíduo de vez em quando. É. Na maior parte dos do tempo, você é o coletivo. Você é parte do coletivo. Então você tem que ter a opinião do coletivo. E eu acho legal quando... Algumas pessoas aqui afastam com tanta, né, rechaçam com tanta força alguns desses conceitos, mas até parece que a nossa forma de viver funciona muito bem, né? Né? Isso que eu acho engraçado. A gente tá aqui numa sociedade harmoniosa e perfeita. Né? Assim, tudo bem, aquele negócio, ninguém tá falando que você vai de um dia pro outro ter que viver com essas regras, porque não tem como, né? A gente não vai viver. Agora, não quer dizer que você não possa reconhecer que não é tão louco assim, não é tão maluco assim, né? Funciona bem, né? Não, e eles não estão sofrendo, você também passa... eles cresceram assim, isso é um normal pra eles, né? E a sua forma de ver não é melhor. Muito pelo contrário, se eles olharem pra cá, eles vão achar uma bagunçama do crioulo doido, entendeu? Sim. A gente acha. E você, e você pode aprender um pouco com a forma de viver deles, assim como eles podem aprender um pouco com a nossa forma de viver, sabe? É, eu acho que é uma questão de respeito mútuo, no fim das contas. É. Não? Não, tá, beleza. Você acha que ninguém pode aprender nada com ninguém? Não pode, é que de repente virou uma coisa tão... Vamos respeitar das mãos coexistir. Tão bonovox, ficou meio pedante. Você que começou, desculpa. Ah não, mas eu coloquei de forma menos pedante. Você foi assim, você abraçou o clichê e foi fundo, assim. Isso, bora. Mas enfim, acho que é isso, né? O meu foco principal era esse, era tentar entender a forma como os japoneses funcionam, essa forma que parece tão misteriosa pra gente, tão confusa, e às vezes tão sem sentido. Terminando essa gravação, nós nos encontramos tão confusos como quando começamos. Mas quem sabe, um pouco de luz se acendeu na mente dos nossos ouvintes, que agora podem ver, enfim... É, o documentarista tá falando assim, eu lembrei, o documentarista ele levanta uma coisa, que o wabi-sabi ele é um conceito japonês, mas que esse conceito, o conceito puro do wabi-sabi, né, o conceito espiritual e filosófico do wabi-sabi, ele pode ser aplicado em outros lugares. Uhum. Enfim, a questão da passagem, da morte, do coletivo, você pode ter o seu wabi-sabi pessoal, o seu wabi-sabi, a forma como você percebe o wabi-sabi em tal lugar. Você só não pode querer aplicar o wabi-sabi de forma prática e material, tipo, vou comprar um vaso, o wabi-sabi, não, você não pode porque é caro demais, então, isso. Então você pode fazer o seu, né, você compra aquela maquininha de que fica rodando do Ghost, aí você faz o seu vaso, vai ser uma merda, e desse jeito aí é o wabi-sabi, Isso. Basicamente, enfim, você tem que poder usar ele, obviamente. Não pode ficar tão torto a ponto de você não conseguir colocar chá dentro dele, por exemplo. Se você for usar pra chá. Enfim. Isso se eu for fazer a porra do vaso. É. Inclusive, um cara vende um vaso por 30 milhões de ien no documentário. Inclusive, se você em casa esbarrou no vaso da sua mãe, se lá rachou, né? Aí você fala, mãe, isso aqui é o Absabe, isso aqui eu tô transformando a nossa casa, né? Tirando reduzindo tudo ao essencial, entendeu? Eu tô limpando o materialismo dessa casa. Então tudo que eu preciso, o que é você reduzir o essencial na sua vida é o seguinte, pra que você vai ter 50 megas se você pode ter 20 de internet, entendeu? Isso. Sabe? É, por que reduzir... não pegar sempre o plano mais básico de internet? É, ué, sabe? É reduzir o básico. Reduzir o básico. Por que ter um videogame de última geração você pode ter um Atari? É, não. Enfim, Atari em HD não deve ser muito legal, né? Mas então, ele comenta essa coisa de você ter o seu Absabe pessoal, né? Da mesma forma que o Absabe pros monges é a vida no templo, e é abrir a janela e ver lá as montanhas e tudo mais, você pode ter o Absabe, seu Absabe aqui. A sua forma de perceber a passagem do tempo, encarar a morte com naturalidade, e de reduzir, nem que seja por um momento, que é o caso da cerimônia do chá, né? É você reduzir só naquele momento solene ali ao essencial, ao que é essencial para o chá. Uhum. E para a beleza da ocasião ali. Da ocasião, sabe? É você ter o seu momento essencial, o seu momento Absabe. Agora, eu lugar. Numa cerimônia do chá, eu ia gritar, cara. Ia dar uma vontade de gritar, de ser bagunçando tudo, de puxar assim, bagunçar o kimono do cara, entendeu? É tudo tão certinho, né? Que irritante aquilo. Tem que botar a mãozinha no chão, mas não pode formar triângulo. Você tem que girar o... Não pode formar triângulo. Por que não pode? O cara falou, mas de outra forma. Mentira, porque forma uma bucetinha, né? É por causa disso, sim. É lógico que é disso. O japonês ia falar, é porque forma um órgão genital? Claro que não. Aí você tem que girar o copinho do lado certo, tem que ser no sentido anti-horário. E você tem que, quando você joga o pozinho, tem que ser 3 vezes. E aí quando você vai bater a colherzinha, tem que ser uma vez só. Uma coisa que me irrita muito em ver chá, porque eu odeio chá, né? Então saber que eu, depois daquela merda toda, eu vou ter que tomar aquela porcaria. Não vai ter. Porra, meu. Isso tudo pra tomar essa merda, sabe? Né? Se fosse um copo de Coca-Cola. Se fosse pra fazer, né? Um refrigerante diferente, legal. Porra. Ai, ai. Com esse pedaço. Uma ideia legal pra um barzinho, se a gente for montar, né? É, na hora de fazer os drinks, um ritual pra cada drink, né? Bacana. Legal, né? Bacana. Aí vem lá o barman, você senta com ele ajoelhado e faz as coisas. Ah, meio que já rola, né? Aqueles drinks que tem que botar fogo em cima, tem que jogar sal no braço e virar. Mas aí cada um realmente vai ter toda uma coreografia específica que você faz junto com a pessoa, né? Então, cada drink vai ter a sua coreografia, né? Você gira o pote e no final você bebe uma bebida legal, não um chá. Isso, vai ser uma mistura de bar com cerimônia do chá com para-para. É, e os copinhos todos tortinhos, assim, porque é o Absabe. O nome do bar pode ser o Absabe, Casa Noturna. Isso, o Absabe Bar. É, o Absabe's Lanches. Lanches, isso. Essa é a versão trailer. Legal, aí tem isso aí em São Paulo? Trailer? Que se chama alguma coisa aposta com S Lanches? Tem. É um pouquinho mais raro do que em Campos, mas eu também não sei, depende do lugar, né? Aqui perto de casa. Porque aqui é tudo alguma coisa. Alegrias Lanches, né? Alegrias Lanches. Eu nunca reparei no nome do que é aqui perto. Eu não sei se é Paulinho's assim. Lanches. Paulinho's Lanches. moral に引き止められて、あの海をいつも越えられずに、冗談のように笑った。目の奥の小さな闇、いいことなんかなかった。不幸せが似合う女は今少し幸せな気がした。アルゼンチンへと飛行、見知らぬ土地へ、野垂れ死んだって君じゃない。